Receba este livro como um alerta. Esta jornada de 40 dias não pode ser encarada superficialmente. Ela é um desafio e, na maioria das vezes, um processo difícil, mas incrivelmente recompensador. Aceitar esse desafio exige uma mente determinada e decisões firmes. O seu propósito não é o de ser experimentado ou testado por pouco tempo, e aqueles que desistirem cedo perderão os maiores benefícios. Se você se comprometer com um dia de cada vez em um período de 40 dias, os resultados poderão mudar a sua vida e o seu casamento. Considere este livro um desafio vindo de quem já o aceitou antes de você. As Escrituras dizem que Deus projetou e criou o casamento para ser algo bom. Ele é um presente lindo e inestimável. Deus usa o casamento para nos ajudar a acabar com a solidão, multiplicar nossa eficiência, construir famílias, criar filhos, curtir a vida e nos abençoar com um relacionamento íntimo. Mas além disso, o casamento também nos mostra a necessidade de crescer e de lidar com nossas próprias dificuldades e com o egocentrismo através da ajuda de um companheiro para toda a vida. Se somos ensináveis, iremos aprender a fazer aquilo que é mais importante no casamento: amar. Esta poderosa união lhe mostra o caminho para amar incondicionalmente outra pessoa imperfeita. Isto é maravilhoso. É difícil. É uma mudança de vida. Este livro é sobre o amor, sobre a aprendizagem e sobre o desafio de viver um relacionamento amoroso. E essa jornada se inicia com a pessoa que está mais próxima de você, seu cônjuge. Que Deus lhe abençoe nesta aventura. Mas esteja certo de uma coisa: você precisará de coragem. Ao aceitar esse desafio, você precisa ter a consciência de que, ao invés de seguir o coração, terá que governá-lo. O mundo diz para seguir o coração, mas se você não estiver governando o seu, então alguém ou alguma outra coisa estará. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, Jeremias 17:9. E ele sempre perseguirá aquilo que parece certo no momento. Nós desafiamos você a pensar de maneira diferente, escolher direcionar o seu coração para aquilo que será melhor ao longo do caminho. Esta é a chave para relacionamentos permanentes e recompensadores. A jornada de O Desafio de Amar não é um processo para tentar fazer do seu cônjuge a pessoa que você quer que ele seja. Com certeza, você já descobriu que o esforço em tentar mudar seu marido ou sua esposa acabou em fracasso e frustração. Pelo contrário, esta é uma jornada de exploração e demonstração genuína de amor. Mesmo quando o seu desejo acaba e quando as suas motivações estão enfraquecidas. A verdade é que o amor é uma decisão e não apenas um sentimento. Ele não busca os seus próprios interesses, é sofredor e transformador. E quando o amor é demonstrado verdadeiramente como foi planejado para ser, o seu relacionamento tem grandes chances de mudar para melhor. Em cada dia dessa jornada estão incluídos três elementos muito importantes. Primeiro, um aspecto único do amor será discutido. Leia cada um desses aspectos cuidadosamente e esteja aberto a um novo entendimento do que significa amar alguém verdadeiramente. Segundo, você terá um desafio específico para fazer com o seu cônjuge. Alguns serão fáceis e outros bem desafiadores, mas leve cada desafio a sério e seja criativo e corajoso o suficiente para realizá-lo. Não desista se situações externas lhe impedirem de completar um desafio específico. Apenas faça o mais rápido possível e prossiga na jornada. Por último, você terá um espaço para anotar o que está aprendendo, fazendo e como seu cônjuge está reagindo. É importante que você aproveite este espaço para registrar o que está acontecendo com você e seu cônjuge ao longo do caminho. O seu progresso estará registrado nessas anotações que, provavelmente, se tornarão inestimáveis para você no futuro. Lembre-se, você tem a responsabilidade de proteger e guiar o seu coração. Não desista e não fique desencorajado. Decida dirigi-lo e agir assim até o final. Aprender a amar verdadeiramente é uma das coisas mais importantes que você fará. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor.